2283, decolado 138, chamo controle, Salvador 120, décima 8. 120, décima 8, tá 3283. Boa noite, contato Armando da Colagem. Turma via Armo 1 para nível de voo 360. Boa noite, subir via Armo 1 para o nível 360, 3283. Alô, 4206, chame Recife 12000, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. noite, Econo. Boa noite, autorizado a linha e decolado pelo 0, Ventura 30 graus 059. Para Conselho Salvador, 1208. Salvador, muito boa noite, 1208. 1781, Sotete Arraial da Colagem, sobre a via A1, para nível de voo 160, cancelar a restrição de altitude. 781, vou direto Alefa. Direto Alefa, com a ajuda 781. Boa noite, Gol 705, ponte espera, pista 1-0. Gol 1-705, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento no 40 graus, 079. Alinha, fala 1-0, Gol 705. Decolada 53, São Controle Salvador, 208. Controle Salvador 208, obrigado, boa noite, 705. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom 705, livra 1300. Bruno 705, contatada na decolagem, sub via São João para o nível 360. Temativo, via São João, quando possível, por onde venda, o gol no 705. Pode passar 2 mensagens autorizadas, vai direto ler. 2000, vou direto ler, bom, 705 graus. está ali na Golf Delta. A sua identificação desse mantém nível de voo 050, voo direto e TAP. Na 705, chame Recife, no 251, caso negativo, no 28-3835. Recife, 251-2835, 705 da Gol, obrigado, boa noite. Lima Golf Delta, prossiga. Autorizada número 1, Lima Golf Delta, desce e mantenha 463, que me dá uma 099. Centro 90, desce. Dia chegada para mais um ano, para nível de 050, que me dá uma 099. ajuda 71, chame contra Recife, frequência 2000, até o número 2000. 602, se mantém a 3.7, se negar, nós era menor. Salvador, pra nós, papapá, Lima Gonçalves, estabilizado elétrico, que está no lugar. Tá, Lima Gonçalves, fechando a aproximação, agora já estou usando a esponja. Agora já é. Lima Golfo Delta, avistado, pouso autorizado 2.0, ventilo 40 graus, 079. Pouso 10, Lima Golfo Delta. Lima Golfo Delta, confirma o site após o pouso. Eu segue a Erika. Gente. Sara. Pois Adriano, Manteiga 1099. Ah, sim, Manteiga 1099. Lima Golf Delta, Saulo 114, Livéria Direita, Chamiano 21, Decimal 9. Direita, 219, vamos ver. Autorizada, 3240. Autorizada, Livéria Chamato, 198, Decimal 95. Chamato, então, 7245, obrigado. No 099, decolagem autorizada, pistão na 0, vento na 30 graus, 059, contra a Suzana na final, a 8 milhas da cabeceira. Iniciando o voo no 099. Corria, Salvador, boa noite, tá? 3290, uma milha do Avistar. 3290, boa noite, avistado, constar aproximação, acho que está livre o bang da Gol iniciando o relógio. 3290. Pouso autorizado, pistola 0, vento 12 graus, 079. Pouso na 10, tá 3290. 1099, decolado. Uso no meio, chamo o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, 090. Salvador, 1099, boa noite. 1099, contato. Radão, se votar no VG 390, via saída, Abo 1. 360, via Abo 1, 090. Direita, chamei 1, 2, 1, 2, 1, 9. 3, 2, 1, 9, 3, 2, 1, 9. Delta. Autorizado o cruzamento pistola 7 até o estado estacionar frequência livre. Boa noite. Vem lá, fazendo 099. É 310, você tem chegada para mais de um, para nível de 2050, para andar na 030. É 3902-72-6, autorizado sinal, 72-6, é posto estabilizado no localizador, 3902-4.